Web 796, estou passando 11.400, é autorizado para 2.000 pés, está voando sobre ela. 2.000 na frente, Duna Web 756, também, obrigado. Utilizado a linha e decolar pistão no 0, vento no 30 graus, 08 nós, o azul 4209. Utilizado a N624.com. É 224, autorizado Salvador Aracaju, via direto posição lotada, depois direto Aracaju, é, decola pistão no zero, primeira curva esquerda, realiza perfil da saída Puca, após Puca Jamo, após Jamo direto Aracaju, nível 190, aciona 5064, controle 119, decimal 35. Correto, 6224, chama pro pushback acionamento. Do táxi via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, chama pronto para iniciar a decolagem, tá 3305, QNH 10, 103. Alfa, de fora, 309, decolado aos 3, 1 no controle, 119, decimal 35. 1935, ciente, azul 4209. Olha, azul 4209, decola na sua escuta da Euleda. Azul 4209, controle, está em contato radar. Gente, radar. Web 716, passa 6700, livre ali. Livre LS 5716, obrigado. Tropa 084, Kentucky Center, frequency 125.45. 25, Tropa 084, boa noite. Frequency 125.45. 125.45, thank you. O vento 130 graus 099, autorizado a alinhar e decolar para o sino zero. Posição 01 para a prospecção. 624, autorizado o chamar para o táxi. Autorizado para o táxi. Gente, 57 na meia, vai passar o marcador, completar a aproximação da 1-0. Positivo, já está em contato visual com a pista? Avistando a pista ou o objeto? Já avistando, posso passar na torre? Passando externo. É, eu perguntei se você está avistando a pista. Sim, mas avistando a pista. Positivo, cheque o trem, chame a torre 1-1-8 mesmo. Boa noite, WebJet 5716. Controle está em contato ao radar. Checado. Web 5716, o vento 130 graus 08 nós, autorizado para uso pista no zero. Livre na 10, controle checado, Web 5716. Mike, prossiga. Azul 4209, chame Recife 1251. Recife agora 251, Azul 4209. Boa noite, obrigado. Boa noite. Pronto para cópia? Tá ciente da informação, bravo, Mike Wolf, Mike? Mike Wolf Mike, autorizado Salvador, Salvador, decola da 17 para o litoral sul, 500 pés, aciona 101-14, controle 119-35. Mike Wolf Mike, o atendimento correto, chama pro táxi Mike Wolf Mike. Ou o Chile 6284 para o táxi com POB 89, autonomia de 2:10, atendimento Salvador. Chile 6224, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 020 Alpha, QNH1013, a porta pronta para o decolagem. Autorizado, via Índia Alfa, o seu ponto de espera da 0, vai em porta pronta. Web 5710, solo aos 40, livra a pista pela taxiway Fox. Táxi via Alfa, em porta antes da Juliette, seu portão é o número 5. Fox Trot libera, prossegue a táxi Alfa, reporta antes da Juliette, 7 no meio pro 5. Web 5796, mantenha a frequência. Mantenha a sua frequência, 18612. Voe para o Romeo Fox 018. Romeo Fox 018-3305. Ocean 6224, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, Ventura 30 graus 8 nós. Web 5796, autorizado até o 5. Autorizado Alfa, Juliette 5, Web 5796. Né? 3305, chame Recife, 12545. 2545, graças. Mike, autorizado o táxi até o ponto de espera da 17, confirmando. O senhor vai fazer sobrevoo Itaparico ou vai se deslocar 10 milhas? Gente, Itapuã então. Sobrevoo Itapuã, Mike Wolf Mike. 224, decolado 244, controle 199, decimal 35. 6935, controle, boa noite. Para 1, Chinê 6224, decolado, perfil da Pucajão. 0224, controle, contato radar. Condições de decolada presente. Mike Wolf, Mike, o vento no 30 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem da presente. E a porta fora do solo. Salvador, boa noite. 3600, controle, ajuste. 1093, Rui para Duna, desça para 4000. Para direto, Duna, desça para 4000. 3600, Duna, desça para 4000. Noite, report dollar 020 heavy, understand 1-1, the information bravo, transference to Ligman. O meu 224, pode servir coordenar, se possível, nível 230, com final. É o 224, solicitando? Afirma. Controle estaciante. Eu sobe para 230, com final, meu 224. Você vai subir inicialmente para o nível autorizado enquanto eu consulto o centro, que é o detentor da área, viu, capitão? Ah, ok, eu não tinha entendido. Minha dúvida só. Luciano 224, só autorizado no nível solicitado. Agora 230, Chiné 6224, cuidado pela coordenação. Controle, Chiné 6224, agora vai precisar de prova 095, devido a formações acima da vação PUCA. Autorizado, desvio. Ok, reportar quando retornar. Zero, voa sobre água, desça para 2000. jump on command here, this is Fox. Controle Salvador, Torre Salvador, Mike Wolf, Mike. Mike Wolf, Mike, prossiga. Ok, tá no retorno. Ciente, Mike Wolf, Mike, reporta uma milha do campo. O vento é Salvador, no 30 graus, 08 nós. Mike Wolf, Mike. Mike. Otan 3600, passa 8100, está autorizado em alerta. Escala 020, está nem mais concluído. Mike Wolf, Mike, reporta no solo controlado, pátio 5, vento no 30 graus, 08 nós. Mike Wolf, Mike. Mike. Portugal, just 1 minute for copy, please. Um, dois, dois, quatro, chame Recife, 1-2-5-45. 1-2-5-4-5, chame 6-2-2-4. Call 0-2-0, Red Cop. Call 0-2-0. Air Portugal, 0-2-0, clear to Lisboa, flight level 350, via up to 1-0, until November, Tango Lima, then up in November, 873, then Intol. After that, clear as 5 panel route, runway 10, Puka departure is the transition, squawk 5067. Mike Wolf, Mike, na final do Pacífico, ok, Portugal 020, clear to Lisbon, at level 350. Canoei 10, Scock 5067, Upper Zulu 10, November Tango Lima, say again the route. November Tango Lima, then Upper November 873, then Intel, after that clear as flight panel route. Upper Zulu 10, November Tango Lima, Papa 873, Intel, then flight panel route, Portugal 020. Portugal 020, frequency Salvador Departure Control 119 decimal 35. 119 decimal 35, Portugal 020. Portugal 020, read back correct, report ready for setup and pushback. We will report full area, Portugal 020. Mike Wolf, Mike, autorizado, reporta no solo controlado, vento no 20 graus, 109. Seu solo 5-3, Mike Wolf, Mike, ao estacionar a frequência ali. Portugal 020. Portugal 020. Go ahead. Confirm Puka Zipar, Portugal 020. That's correct. Puka Departure Zipar Transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Copy that, Portugal 020. 3600, interceptou o localizador? Reduza cheque 3, chame a torre, 118.6. Salvador, boa noite, 3600, aproximação final, trem baixo travado. 3600, vento 120 graus 08 norte, que é legal na 03, autorizado, pouso pista 90. Pouso de 3600.